discutindo como que vai resolver para o seguro pagar o problema de um e do outro. Então, e eu fui dar a palestra já nervoso, né? Já com aquela situação, pelo menos com o meu braço. Só veio o meu braço. Mas podemos começar, né? Estava falando, eu tive no diálogos com o Mário Sérgio Porto semana passada. Então, muito do que eu posso falar com vocês é o que eu falei naquele programa, né? Então, se vocês puderem depois entrar, eu acho que foi no mesmo dia e horário do debate. Então, por causa disso, muita gente não assistiu, mas vocês encontram, acho que na internet, e lá tem muita coisa que se eu não falar aqui, vocês encontram lá. Esse vídeo já está lá na TV Boitempo, né? Tem tempo também? Porque eles falaram que talvez eu não pudesse. Obrigada. Tudo bem? Sou Sandra. Pra ver. Oi, Sandra. Tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. A gente deu um jeitinho aqui, fizemos uma roda. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu peguei um trânsito daqui. Mais informal, né? É. Podem começar. Bom, você da Caros Amigos. Parabéns pelo obrigado. E eu queria que você fizesse uma análise de como você está vendo o momento atual do ponto de vista das esquerdas. Para onde vão as esquerdas? Pois é, a gente está vivendo um momento muito ruim, eu acho, não só no Brasil, mas no mundo, né? Você vê o Brexit, Trump, a direita avançando na Europa, de maneira geral, xenofobia, neofascismo, né? Aqui no Brasil você vê o resultado dessas eleições. De um lado, um descontentamento com o sistema político de maneira geral. Então você vê, se você juntar a abstenção que a gente vê em vários estados, votos brancos, votos nulos, a proporção é enorme, o que mostra que, na verdade, as pessoas estão muito insatisfeitas com esse sistema que está funcionando. Ao mesmo tempo, a esquerda certamente precisa se reaglutinar, se reenergizar. O grande problema, a meu ver, é que dentro desse sistema que nós temos no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir fazer mudanças profundas aqui, né? A gente tem um sistema parlamentar no Congresso, né, que funciona, que tem as duas casas, né, o Senado e a Câmara, eleitos democraticamente. Nós temos um judiciário, nós temos um executivo escolhido pela maioria dos votos, mas a grande questão é se esse sistema representa efetivamente a massa da população brasileira. Né? A gente olha o Congresso Nacional e a gente vê quais interesses eles representam. A gente pode olhar, por exemplo, as bancadas que tem lá. Bancada ruralista, a bancada das igrejas. Será que eles representam aquele homem do interior, o trabalhador rural, os movimentos sociais? Aí a questão não é nem a origem de classe daquele deputado ou daquele senador, mas quais interesses ele está representando quando chega ali no parlamento, né? Esse sistema de presidencialismo de coalizão obriga, engessa, eu acho, de alguma forma, projetos mais arrojados. Isso significa, se você chega ao poder aqui no Brasil, você tem que fazer acordos. Isso é quase que algo comum nas democracias ocidentais. Isso significa que, no caso brasileiro, o PMDB vai apoiar o PSDB em algum momento ou vai apoiar o PT. Mas você vai precisar negociar com esses grupos. O PSDB e o PT, teoricamente, já tem linhas diferentes, e você tem um partido que dá sustentação em grande medida, mais partidos menores, né? E que não necessariamente tem aquela plataforma política. Eles não defendem aquela linha, mas eles são extremamente fisiológicos, têm interesses de obter cargos, obter dinheiro, obter apoio em eleições. Então, a partir do momento que o PT, eu conversei com algumas pessoas que acham que o problema do PT é o transformismo, né? A gente estava conversando antes. Agora, eu acho que vai além disso. porque o PT nunca foi um partido revolucionário, se a gente quiser discutir estritamente nesse sentido. Então, o PT teria duas possibilidades, ou ter um discurso mais radical, e ele poderia continuar tentando chegar ao poder, e teria prefeituras, teria talvez governos estaduais, mas teria provavelmente muito mais dificuldade em chegar à presidência, ou ele poderia aceitar esse sistema, suavizar o discurso e chegar ao poder com um discurso que agradaria a diferentes grupos, né? E facilitaria a sua chegada ao poder. O PT fez isso. Se o Lula, se no próprio governo Lula, você pode dizer, olha, eles poderiam ter aprofundado as reformas, né? Poderiam ter ido além do que eles fizeram. Mas eu me pergunto se eles poderiam fazer isso dentro desse sistema que nós temos. Se o governo do Lula, algum dos governos do Lula, resolvesse, em toda aquela coalizão, decidisse, de alguma forma, ir além do que eles haviam se proposto, será que eles permaneceriam no poder? Quer dizer, você tem elites no poder no Brasil que estão aí há séculos. Você tem a estrutura no campo que continua com muita concentração de terra. Você tem um agronegócio avançando. Você tem os bancos tendo lucros fenomenais no governo Lula e no governo Dilma. Então você pergunta, se você tocar nos interesses dessa gente, é possível possível tocar nos interesses dessa gente e sair ileso? Então as questões começam a se avolumar, vamos dizer assim. E a gente pensa, bem, o Lula era um político extremamente hábil. Dilma não é. Dilma não tem essa habilidade, ela é uma tecnocrata, sabe? Ela tem uma origem na guerrilha, depois no pedetismo, né? Será que a Dilma conseguiria, ela teria essa capacidade de costurar, de amarrar todas essas alianças? A gente viu que não conseguiu, né? Agora, as esquerdas, de maneira geral, estão muito ainda com dificuldades para se reaglutinar nesse momento. A gente pensa, nós temos o PSOL, que é uma oposição de esquerda no governo Dilma. Depois você tem o PCdoB, que era da base de apoio parlamentar. E você tem os partidos menores, o PCB, você tem o PSTU, né? Você tem aqueles grupos que saíram do PSTU, mas eles são muito pequenos ainda, né? Eles não são partidos de massa, efetivamente, né? Eles não têm um projeto que está entusiasmando a grande massa da população brasileira. Eles estão levando propostas, estão discutindo. Eu acho que esse é o momento para justamente a gente começar a pensar em formas de reorganizar a esquerda. Eu acho que qualquer projeto vai passar por uma discussão entre essas organizações e não acusações ou exclusivismos, né? Você tem os movimentos sociais tradicionais, que são muito importantes, MST, por exemplo, que são esses que têm base social, né? Que têm lideranças e militantes no Brasil inteiro. Eles têm um programa político, têm projeto, né? Eles vislumbram o futuro, né? Então, esse tipo de movimento social que tem organicidade e que já tem uma história, o MST tem décadas de história, esses movimentos vão ter um papel muito importante também. Tem que ser ouvidos, tem que participar de forma protagônica nas discussões. Ao mesmo tempo, nós temos os novos movimentos sociais com uma garotada que nasceu não só depois da ditadura, mas alguns que nasceram depois do século XXI. Né? São garotos de 16 anos, 15, 16 anos, mas que tem uma combatividade e um entusiasmo muito grande. Então você tem gente, por exemplo, participando do movimento estudantil, secundaristas, ocupando escolas. Tem que se ver de que forma essa gente vai continuar com esse entusiasmo. De que forma eles podem participar de outras lutas que vão além das questões deles específicas. Você tem o movimento negro, você tem o movimento feminista. Então você tem muita gente que tá discutindo, está indo para a rua. Agora, como você tem um projeto, normalmente as pessoas falam assim, um projeto pós-capitalista. Agora, antigamente se falava em socialismo. Ninguém, se é pós-capitalista, tem que ser alguma coisa. É pós-capitalista, quer dizer que não é capitalista. Mas se não é capitalista, é o quê? E as pessoas têm um certo medo de usar a palavra socialismo, porque acham que o socialismo está desgastado pelas experiências do socialismo real. Mas eu acho que o socialismo é um termo que a gente tem que pensar em construir em conjunto. E isso tem que ser feito ao longo do tempo, né? É um processo, né? Você acredita que vai ter alguma fusão entre partidos? O PT estaria caminhando para um esfacelamento? Olha, isso acho que os próprios petistas poderiam responder melhor do que eu, né? Eu acho que o PT continua sendo um partido muito importante. Você não pode simplesmente desmerecer uma experiência histórica que vem desde o final da década de 70, começo dos anos 80, e por um momento muito ruim que o partido está passando, de ataques contundentes da mídia, da grande mídia corporativa, né? De setores da esquerda que foram muito duros com o PT, dos próprios erros que foram enormes do PT em muitos aspectos, né? E de todo esse processo que a gente vê da Lava Jato, por exemplo. Então você tem ataques em várias frentes. O partido existe, ele está estruturado, ele continua tendo muitas prefeituras, ele continua tendo muitos militantes. E vai ter que, certamente, se reorganizar, debater, vão ser necessários debates internos muito duros, muito intensos. Você tem diversas tendências, grupos ali dentro que vão ter que ser ouvidos. Você vai ter que dar uma oxigenada no partido. E eu conheço muita gente boa dentro do partido, né? Agora, você vê condições reais da construção de uma frente ampla dos partidos de esquerda nesse momento? Eu queria que você aprofundasse mais a questão do socialismo. Você tem frentes que estão organizando grupos distintos, né, contra o governo Temer. Eu não vejo como não organizar uma frente mais ampliada, vamos dizer assim. Se você está lutando contra um inimigo que é muito forte, que tem dinheiro, que tem a mídia, que tem assentos majoritários no parlamento, no Congresso, a única forma de você fazer a luta é juntando forças. Se isso vai ocorrer, a gente não sabe. Ninguém tem bola de cristal. Agora, que isso é algo necessário, quase que obrigatório, sabe? Para mim, não há dúvida. Você tem que juntar forças. E essas forças, muitas vezes, que não são grandes, muito, em geral, elas se digladiam entre si. Então, até por aspectos táticos ou por visões de Brasil ou de luta de classes, às vezes distintas em alguns aspectos, elas acabam minando os esforços dessas outras organizações, quando, na verdade, elas deveriam sentar e realmente começar a pensar num novo projeto para o país e deixar de lado alguns entreveiros, vamos dizer assim, em nome de algo maior, né? Que é o bem maior da luta de classes aqui, para você juntar forças e conseguir chegar, quem sabe, em algum momento, ao poder novamente, e com um projeto, eu acredito, mais radical, que você vai aprofundar as mudanças nesse país. Agora, você não sabe como vai fazer isso, porque isso acontece ao longo do processo, né? Antes você tinha um bloco socialista, você tinha a União Soviética, você tinha uma China que tinha um projeto revolucionário, você tinha Cuba como quase um farol de luta. Então, a Revolução Cubana, por exemplo, foi um divisor de águas aqui na América Latina. E as pessoas viam a Revolução Cubana quase como um exemplo a seguir. Hoje, com o fim do socialismo real, sem a União Soviética, sem um bloco socialista, com o avanço da direita em várias frentes, em vários países, você tem que começar a construir algo novo sem uma retaguarda e sem até esses exemplos, né? Eu me lembro quando eu era garoto, e mesmo quando eu entrei na universidade, Ainda existia a União Soviética, ainda existia, a Cuba ainda era vista de uma maneira assim, de exemplo revolucionário. Isso significa que você tinha alternativas, né? Concordando ou não, você podia até criticar esses modelos, mas você tinha gente que era mais ligada a um determinado partido que via naquele modelo uma forma factível de construir socialismo, outras viam em outro modelo, mas de uma forma ou de outra você tinha experiências que existiam, né? Agora a gente não tem isso, agora a gente tem que construir. Você tem gente que discute o ecossocialismo, então você incorpora questões de ecologia ou de agroecologia, ou quando você vai discutir reforma agrária, você já vai ter que discutir a reforma, um modelo diferente, porque a gente está falando do século XXI. A gente tem experiências recentes na América Latina que agora estão sofrendo ataques muito duros, mas você tem exemplos na Argentina, na Bolívia, no Equador, na Venezuela. Então são tentativas. Agora é muito difícil você construir algo sem uma retaguarda e sendo o elo mais fraco no campo do capitalismo. Agora, de que forma que a obra do Caio Prado Júnior ela pode contribuir para esse debate hoje em dia? E aproveitando, eu queria remarcar mais uma pergunta, se tem algum fato, ou pelo menos mais de um fato interessante que você pode só contar da biografia dele. Você quer complementar? Fala que o Caio Prado provavelmente viria de forma crítica as alianças que o governo Lula fez com setores conservadores, com empreiteiras, com bancos, né? E até cita uma frase que não se deve confiar na burguesia, porque a burguesia tem uma agenda própria que é diferente. Né? O governo Lula e também um pouco o governo Dilma fizeram aliança com setores cujos interesses são inconciliáveis? É bastante complicado. Primeiro, em relação ao próprio livro, ao próprio Caio, né? Eu acho que eu acabo mostrando num livro um Caio Prado Júnior um pouco diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Eu não tenho Facebook, nunca tive. Nem Twitter, nem WhatsApp, nem mesmo celular. Nunca tive celular na minha vida, pra vocês terem uma ideia. Mas pessoas que têm Facebook me contaram. Porque eu não tenho, eu realmente não tenho. Mas me contaram que alguém tirou uma foto de um ônibus, de um assento de um ônibus, e esses ônibus são da marca Caio, né? E alguém pegou uma caneta e escreveu: leia Caio Prado Júnior. Então, e isso foi recentemente, isso foi depois que o livro foi publicado. A impressão que eu tenho é que quem leu esse livro viu outro Caio Prado Júnior. Um Caio Prado Júnior que realmente estava envolvido nas lutas sociais do seu tempo, né? Um militante do Partido Comunista, alguém que estava extremamente dedicado às causas sociais, foi preso várias vezes, foi exilado. Então, muitas vezes o Caio é visto quase como apenas um intelectual que estuda o Brasil, o processo histórico, né? O sentido da colonização do Brasil. Agora, se nós começarmos a perceber com mais detalhes a vida política dele, nós podemos notar que ele estava extremamente envolvido nos debates com os intelectuais marxistas contemporâneos. Dentro do próprio partido, ele dialogava muito com outros intelectuais e dirigentes. Ele estava na linha de frente das lutas populares da época dele. E eu acho que o livro mostra isso, quer dizer, ele mostra não só aquele intelectual que vai estudar o Brasil, que vai tentar conhecer o processo histórico a fundo, mas também usar todo esse conhecimento para atuar na realidade à sua volta. Né? Então eu acho que o livro mostra muito isso, né? E com muita documentação inédita. Então, acho que esse é o livro que inclui o maior número de documentos inéditos sobre o Caio. Né? Cartas, fotos inéditas, inclusive, documentos da polícia política, muita documentação do DOPS, DOPS, SNI, né? E recortes de jornais de época, né? jornais da época que estavam perdidos aí em arquivos, e não só jornais que hoje em dia são muito difíceis de se encontrar, né, essas matérias, mas muitos arquivos e acervos pessoais, né, particulares de familiares, que abriram as portas das suas casas para me apresentar esse material. Eu estava falando, Caio Prazione era meu tio bisavô. Então, o fato de eu ser parente dele facilitou muito que eu fizesse essa pesquisa, porque muita gente da família me emprestou documentação. Eu pude levar para casa muita coisa. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo quando eu converso com jornalistas. Eu estava já terminando o livro, e aí o meu primo, um primo me manda um e-mail, ele estará hoje aqui à noite, provavelmente, me manda um e-mail dizendo assim, olha, eu estava limpando a minha garagem, procurando outras coisas, e encontrei uma pasta dos documentos da prisão do Caio Prado Júnior, 1970. Você teria interesse? Mas é claro, era uma mina de ouro aquilo. Aí ele deixou essa documentação na portaria do meu prédio. No outro dia eu abro aquilo e era sensacional. E o livro era para ter sido publicado muito antes do que foi. Mas aí eu tive que mudar vários capítulos, mudou a diagramação, o pessoal da Boitempo ficou bravo comigo. Eles estavam assim, revoltados, porque tinha que mudar tudo. Aí mudava. Aí atrasou a publicação do livro, porque justamente eu tinha que incorporar aquele material, e era sensacional. Você tinha a receita médica do médico do Caio na prisão, né? Você tinha carta e documentos do advogado dele, o Heleno Fragoso, que era um advogado muito famoso na época. O médico era o Davi Rosenberg, que era membro do PCB também. Você tem recortes de jornal, você tem cartas da Anistia Internacional. Então, tudo isso enriqueceu muito o livro, né? E eu acho que esse livro realmente foi importante, entre outros aspectos, por mostrar esse lado do Caio, né? Que muita gente não conhecia. E a contribuição, né, da obra do Caio Júnior para um momento político? Pois é, olha, eu acho que não só o Caio, nós temos que retomar Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, o Nelson Werneck Sodré, o próprio Carlos Marighella, que muita gente tem restrições, mas eu acho que é um revolucionário. Então, você tá falando de personagens que muitas vezes tinham pensamentos bastante distintos, que tinham propostas diferentes, que seguiam por caminhos diferentes. Eu acho que aquele livro do Mário Magalhães foi uma grande contribuição. Aparentemente o Wagner Moura está na pré-produção de um filme sobre o Marighella. Uhum. Tudo isso estimula o debate, sabe? Estimula que a esquerda, que os estudantes, que os militantes repensem o Brasil de hoje, mesmo se não estiverem de acordo com determinadas ideias que são às vezes muito pontuais ou que estão muito engessadas em períodos históricos específicos, mas nem que seja pela experiência de vida dessas pessoas, né? Só isso, né, o exemplo de vida dessas pessoas já estimula as pessoas, aos jovens, a discutir, a debater e a ir para a rua. Não considera que os partidos, e principalmente o PT, abandonaram a formação? Então, só complementando isso, né? Porque falando de revisitar a obra do Caio Prado e desses outros que você citou, Nelson Werneck, Sodré e tal, é revisitar aquilo que se convencionava chamar de Revolução Brasileira. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, os caminhos diferentes. Uma esquerda que parou de falar em revolução. Claro. Mesmo. Você pensa, por exemplo, o Muniz Bandeira, que ganhou o prêmio aqui também, ele escreveu um livro, O Caminho da Revolução Brasileira, no começo dos anos 60. Você tem muita gente que estava pensando, né? Mas a gente tem que pensar também qual era o momento histórico que aquilo acontecia, né? Essas discussões sobre a Revolução Brasileira, eu acho que um momento muito emblemático é a Revolução de Outubro e a criação do Comintern. E depois da fundação do PCB, já nos anos 20, a gente tem muita discussão. Anos 30 isso continua. E aí a gente vai desde Otávio Brandão, até Leôncio Basbaum, até todos esses que a gente já mencionou aqui. próprio Luiz Carlos Prestes, uma figura que importantíssima. E esses livros, as biografias do Prestes, mostram como as pessoas têm interesse em revisitar esses personagens. Biografia do Prestes, do Marighella, de todos eles. Própria do Caio, que está tendo muita visibilidade, porque há uma necessidade de se buscar as nossas raízes novamente. Quem são os grandes intelectuais que a gente vê hoje? Você liga a televisão, não vou nem dizer os nomes. Você liga a televisão e você vê esses pessoal debatendo nesses programas de televisão com o dedo em riste, né? E olhando diretamente para a lente da câmera. Quer dizer, e xingando todo mundo, quer dizer, e mostrando o que há de pior, né, na intelectualidade brasileira. Quer dizer, inclusive muito disso eu vou até falar agora no discurso. Porque a gente vive um momento, antes alguém como Caio Prado Júnior ou Nelson Werneck Sodré, ou Jacob Oerender, por exemplo, para falar do presente, do momento atual, ia até a colônia. Hoje, o máximo que a gente tem, o máximo que nós encontramos são colunistas, né, comentaristas de conjuntura. Eles não se aprofundam na história do Brasil. E isso é algo que faz falta. E quando as pessoas começam a ler personagens como Caio, é porque elas estão sentindo falta disso, né? Em relação à formação política, eu posso dizer, em alguns casos eu sei que há cursos de formação política e debates. Um deles é o MST, é a própria Escola Nacional Florestan Fernandes, que é um projeto belíssimo, né? E as pessoas estão sendo... Você tem militantes da América Latina inteira sendo formadas lá. Eu já dei muito curso lá. Mas é um movimento. É um movimento. Partido, eu vou dar um exemplo. PCB, que é um partido pequeno, né? Mas dentro do PCB há muito debate, muita discussão, há cursos de formação de quadros, né? Então você tem também isso. Eu dei uma palestra recentemente na Fundação Lauro Campos, que é ligada ao pessoal. Então você, eu imagino que lá outras pessoas estão debatendo também. Então isso existe, as pessoas estão discutindo. Talvez o que precise ser feito agora é ampliar isso. É publicar mais, escrever mais. Os intelectuais têm que ser mais ativos. Infelizmente, o meio acadêmico brasileiro está contaminado, seja por esse furor de conseguir pontos no currículo Lattes e Qualis e subir na carreira, quando o objetivo de qualquer intelectual, o acadêmico, é estar envolvido com as lutas do seu tempo. Você tem que abrir as portas da universidade para a comunidade. Você tem que debater os problemas. Sabe? Eu fiz um debate esse ano, alguns meses atrás, sobre o Marighella lá na USP. Eu talvez tenha sido um dos primeiros a fazer isso. E tinha muita gente interessada. Porque se você dá a oportunidade, as pessoas vão. Mas isso na USP, eu estou dizendo assim, a gente percebe que a periferia de São Paulo, especialmente, pessoas que votavam antes no PT, pessoas que votavam à esquerda, votaram à direita. Inclusive, que eu conheço porque moro na periferia. Estou dizendo como fazer chegar e sem como fazer dúvida a formação dessas pessoas para a gente não ver o que a gente acabou de ver. Olha, houve uma despolitização grande e isso eu acho que é algo que tem que ser revertido e não vai ser rápido. Mas seria... Eu acho que essa era a oportunidade que os dois governos do Lula e da Dilma, que eles tiveram. Quando você melhora materialmente a vida de qualquer pessoa, que é fundamental, você tem que incluir as pessoas precisam comer melhor, as pessoas precisam de um emprego, né? Mas você, junto com isso, você precisa também politizar as pessoas. Você tem, por exemplo, uma capacidade ociosa em universidades públicas. Você tem salas de aula que às vezes estão pela metade. Você tem salas de aula que são usadas de manhã ou à tarde, mas às vezes à noite tem lugares, às vezes até estão vazias. Em vez de encher salas de aula das universidades privadas, por exemplo, que ele vai precisar de financiamentos e vai pagar caro as mensalidades, você pode criar mecanismos para que você inclua essas pessoas nas universidades públicas, né? Então você perdeu uma oportunidade, eu acho, de politizar e de aprofundar algumas discussões durante esse período que, infelizmente, foram diluídas por um projeto que eu acho que tem suas qualidades, né? Certamente tem suas qualidades, a gente não pode simplesmente desmerecer tudo que foi feito, mas ao mesmo tempo seria fundamental que essas reformas fossem mais profundas do que foram, né? Mesmo que não fossem revolucionárias, né? Mas seria possível. Quem sabe se nós pensássemos num período de longuíssimo prazo, mas em política é muito complicado a gente pensar num prazo muito longo, que é o que, olha o que aconteceu. E olha como muitas dessas coisas estão sendo revertidas rapidamente por uma recomposição parlamentar, novas negociações. Você já tem um projeto, uma ponte para o futuro, você tem a pauta positiva dos ruralistas, e isso, a partir do momento que eles capturam o poder, eles se articulam para votar rapidamente essas coisas. Então, e as pessoas estão indo para a rua, certamente, mas muito mais gente podia estar indo para a rua. Então, eu queria perguntar para você isso, em relação aos, quer dizer, o modelo partidos como forma de organização social e os movimentos, mais internet, mais tudo, olha, não está levando a questionar uma série de coisas. Eu acho complicado. Eu acho complicado. Eu acho que não dá para reinventar a roda. O modelo partido é um modelo que funciona até um certo grau. Obviamente, ele não vai responder todas as questões. Mas você tem tipos de partido diferentes. Lenin tinha um partido revolucionário. Não era um partido com fins eleitorais, né? O projeto dele era outro, mas era um partido. Era um partido de militantes profissionais, muito preparados, mas também... E aí o...